CD especial gravão 2025. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Tô com dedo podre e com a vida bagunçada. Cupido tá foda e eu já tô no mau veneno. Por ponto motivo, cansei de ficar sofrendo. Bota nela. Pela pessoa errada. Tô com dedo podre e com a vida bagunçada. Cupido tá foda e eu já tô no mau veneno. Por pouco motivo, cansei de ficar sofrendo. Errei de novo, mas não dá nada. Quando eu não acerto, eu acerto as erradas. Bota nela. Escolhe o lado que cê tá bom.